3 está livre. O número 3 agora na aproximação, reduza para 1809. 093, repetindo. Sua posição de 12 horas, com 1609 de ground, speed em redução ao Airbus 320, passando 3 mil pés, reduzida 2 mil pés, no 093. 09. Então, 3597, desça para o nível de voo 060, QNH 0 no 0. 060 no 0 no 0, Santa 597. Confia por que passou para o número 5, Santa 597. Devido à posição na espera, o Tan 3597. Sim. Federal 9970, abandona espera sobre a posição Mari. Complete com curva à esquerda para. Abandona espera na proa 020, Federal 9970. Desça até o nível de voo 090. Sim, 090, uma operação pro a... 2... Poderia comprar a proa? 020, afirmativo, 020. Sim. Azul 4201, informação Delta confere, prepara a saída da EUM, aguarda um minuto, copo. No 093, você para 2 mil pés, que já dá 1 no 0 no 0. 093, vê. No 5973, você para 3 mil pés, que já dá 1 no 0 no 0. 3 mil, com 1010, mantém a flor? E o 5973, o tráfego anteriormente informado está a 5 milhas agora, nessa posição de 3 horas, com 1.60 nós de ground speed. Aguarde para a prova para o localizador. Ok, estamos cruzando já o alinhamento da pista agora. 5.093, para interceptar o localizador, curva à direita para 1.20, reporte estabilizado. Ok, Rio 5973, curva à direita para 1.20 para interceptar o localizador, autorizado a interceptar. Federal 9972, desça para o nível de voo 1.10, QNH 1.0 no 0. 1.10, Federal 9972. Então 3597, curve à esquerda para o 1.60, esquerda 1.60, mantém o nível de voo 060, então 3597. Esquerda para o 1.60, nível 060, então 3597. Estabilizado, 3896. 3896, torre 98, decimal 95. 295. Rio 5973, complete com curva à direita para a 1.30, reporte estabilizado e desça para 2 mil pés. Desça para 2 mil, para 1.30, reporte estabilizado. Então 3597, desça para 3 mil pés, QNH 1.00. 3 mil pés, 1.00, então 3597. Então 3597, complete com curva à esquerda, curva à esquerda para o 070, reporta estabilizado. 070, comando estabilizado, então 3597. Rio 5975, desça para o nível de voo 070, correção, desça para o nível de voo 050, altímetro no 0 no 0. Sim, 050, com 1010, isso, 975. Autorizado Campinas, nível 320, decolada 1.10, com primeira curva à direita na saída da Eoli e da Monte. Topos 1, nós era a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5557, controle 1.19.35. 973, reduza para 1.70 nós, devido à aeronave de indicada, correção, devido à aeronave que irá proceder na aproximação, agora a meia dúzia de milhas, é um Boeing 738 com 1.40 nós de grau de speed em redução. Ok, mantendo 1.70 de grau de nosso. Gente, 3597, reduza para 1.09. 3.5975, para interceptar o localizador, curva direita para 1.30, correção para 1.20, desça para o nível de voo 050. Pela direita 1.20 para o localizador, descendo para 050, Rio 5975. 9996, Juliette, até o gate 09, autorizado. 09. 5975, deixa para 4 mil pés. 4 mil, 09,

Grau 9972, já autorizado a descida até o nível de voo 090. 090, para o federal 9972, mantendo voa 360. Afirmativo. Rio 5973, confirme estabilizado. Afirmo. Completa final, turno 98, decimal 95. 95, bom dia. 3517, agora reduza para... Confirme a velocidade de cada que está mantendo? 180, 3517. Gente. 35975, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 5975. 3.296, taxi de Alfa Juliette até o gate 1.1. Alfa Juliette, 3.296. E 5975, desça para 3.000 pés, altímetro 0.0. 3.000 pés, 0.0, isso, 5975. Federal 9970, desça para 4.000 pés, QNH 1.0.0. 4.000 militares. Federal 9972, já autorizado descida para o nível de voo 070, 9972, federal. 070, federal 9972. Rio 5975, informa que o tráfego tirar precedendo na aproximação está agora na posição de 11 horas e 7 milhas e meia ao Airbus 319, mantendo o nível, mantendo 1.709 de ground speed em redução. 7, o Rio vai reduzir. Rio 5975, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, Rio 5975. Federal 9970, reassuma a navegação Rui Duna, desça para 3.000 pés. 7, Duna 3.000. Federal 9972, para interceptar o localizador, curve à direita para 060, desça para o nível de voo 050, 9972. Descendo para 50, proa 060, federal 9972. Tanto em 597, confirme estabilizado? Apenas no localizador, então, 3. Gente, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95, tanto em 597. Pois tá, 5 bom dia, tanto em 597. Bom dia. Tá 3153, chame Centro Recife, frequência 95, decimal 1, alterno 98, decimal 30. 251-983, bom dia. Bom dia. Estabilizou no localizador o Rio 5975. Rio 5975 está agora a meia dúzia de milhas para a posição do navegador de transferência das comunicações. Federal 9970, devido ao tráfego que irá precedê-lo na aproximação, agora nessa posição de 1 hora, a 7 milhas e meia com 1.970 nós de ground speed, reduza para 1.80 nós o Federal 9970. 7, iniciando a redução. Federal 9972, desça para 3.000 pés, QNH 1.0.0. 3.000 Rio B10, geral nas notas 72, está autorizado para interceptar o localizador, é isso? Afirmativo, se tiver condições de interceptar na trua 070, completa com curva direita trua 070, está autorizado. Ok, vai interceptar na trua 070, geral nas notas 72. Sideral 9970, intercepte o localizador na proa 120, sideral 9970, deixa para 2000 pés, reporte estabilizado. 72120 de proa, interceptarei o localizador. Está agora a 2 milhas para a posição Duna, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 1895, bom dia, Rio. Bom dia. Sideral 9972, deixa para 3000 pés, QNH 1090. 3000 mil e 10, geral 9972. Deixador. E 5975, muito bom dia, 1090, aguarde a liberação de pouso. Ciência, sua escuta, liberação de pouso, 5975. E 5973, Saulo, zona 6, libera a direita, chame Saulo, 1211. 1211, direita, 5973. Tráfego da Rio, Boeing 722, agora com o 9609 de Ground Speed em Duna. Ciência, geral. Geral 9972, vai seguir tráfego teste geral também, agora com 1809 de Ground Speed na sua posição de 1 hora 8 milhas e meia. Reduza para 1809, geral 9972, se tiver condições. Vai reduzindo, geral 9972. 7517. Fechando a 6225, autorizado, se tiver que acionar, reporte de ataque. Autorizado, reportar ataque. Confirme? Gente, azul 4201, não tem condições de realizar em baixa rotação, acionamento? Ciência do 4201, reporte iniciando correção, reporte para o pushback. Bom, o Xenera 625 copiou a autorização? Afirmativo, Xenera 625, está meio impulso também. Ciência, reporte para o pushback. Final do procedimento. Ok, 10-2000, já está no localizador, vai reportar estabilizado o ULS, geral 9972. Gente. ULS informado em baixo travado, na pista 1-0. Gente, hoje existe altímetro no 0-1-0, vamos fazer aproximação, ganhando autorização de pouso. Aguardando. 5-1-7, vírgula. 3-5-1-7, taxi via Alfa Juliette até o gate 04. Alfa Juliette pro 04, 335-17. 19543, confia? Afirma. Autorizado Ilhéus em 1140, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída coral. Transponder 0274, controle 1119-35. Autorizando 140 para Ilhéus, decolando da 1-0 com curva direita coral na saída, controle 1119-35, transponder 0274. Azul 95743, protegimento correto, reporte de ponto para o pushback e acionamento. Responder a quando, Azul? 972, está agora a Luiz Milha Estaraduna, completa final do procedimento. Chame pelo Salvador, frequência 98.95. Vai chamar 295, já está estabilizado. Será 99772, um bom dia. Tá bom. Obrigado. A gente Salvador, bom dia. Será 9972. Levei pouso da pista no zero, sideral 9970. Alfa Kilo, parte 3, 6, Romeu, posição. Alfa Kilo, parte 3, 6, Romeu, posição, risco nós aqui. Falou azul, 9543 para o pushback de acionamento, parte 3. Azul 9543, aguarde para o pushback de acionamento, informo aeronave. Taxiando para ingresso na parte 3, segue para a posição 6, Romeu. Após a passagem da aeronave, a retaguarda e se o pushback reporte o táxi. Azul 9543, está informando, é um Boeing 727. Geral 9970, Tower 22, zero direito, somente aluno, 2, 1, décima 1. 1, 2, 1, pode ser isso. Bom dia, 1865, bom dia, prepara a saída, arbore, aguarde um minuto, porta. Paulo Venas, esse é o Sideral 9970, livrou. Sideral 9970, taxi via Alfa e a ponte antes da taxi aqui. Alfa, Yankee, Palmarés, aqui. Paulo, Xaner 6235, tá? 95 a bordo, 03195, Fernando Goiânia, tá pronto, tá? 19543, não escuta? Tá vendo? Em condições de aguardar mais um instante pra não estar aqui, já no pote 3, já tá na 7 quilos. Já iniciou, né? Tem que usar algum tráfego, prossiga com o Chilec. 6225, prossiga com o táxi via parte 1, Índia, ponto de espera, chama a torre 1-9-195, altímetro 1-0-1-0, bom voo. Mais abaixo, espera 295, janela 6225, atento. Falou, Salvador, no voo 1093, autorização para... Confio em 1093, número 2, para qual foi para sair da arbora e aguarda? Arbora, aguardando o voo 1093. Do 4201, aguarda para o pushback. 4201, aguardando. Puxando 6211, número 3, setor para o pushback, aguarde. 09973, após o início do táxi da TR no pátio 3, ingresso via Kilo até a posição 6 de Lima. O sideral 9970 avisou com a TR na nossa burro, vamos entrar no pátio e mantendo a separação para 3 quilos. Confirmando a posição 6 de Lima, ok? 3 Lima, sim. 6 Lima. 06 Lima. Correção, 2 horas e 50 e alterna Salvador. Confio pelo B. 04, só translado. Gente, tá que tem a parte 1 no Índia, ponto de espera chamadão em 1 na noite, decimal 95, altímetro 1090, bom voo. Ponto de espera 18, antes de empregar, não trabalho. Salve Salvador, sinal 9972. 09972, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, 5, Romeu, a posição, atento à aeronave da companhia, taxiando no pátio. Gente, Alfa, Kilo, Pátio 3, atento à aeronave da companhia. 14201, após a passagem da TR da companhia retaguarda, inicia o pushback e reporte o táxi. É 6225, decola 227, no controle Salvador, 11935. 11935, Xené 6225, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Xené 6225. 6225, contato radar, estuda para o nível de voo 380, após 2000 pés, se tiver condições, autorizado voo direto ao Elefa. Após 2000, Elefa 380, Xanero 623. É, 9543, ali mantém 410. Ali mantém 910, 9543. Não, eu posso estar aqui. Chega 9543, autorizado decolagem de 0, vento 040 graus, 059. E vem o céu azul 9543. O 9865, copia? O 9865, autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0, com primeira curva à direita na saída Arbor Elétrica. Lucas 1-1-7 é a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5567, controle 1-1-9 decimal 3. Polo 865, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Polo 093, copia. Afirmo. Confins autorizado 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída Arbor após Telepo. Lucas 1-2-1 é a primeira aerovia que intercepta, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5564, controle em 1-1-9, decimal 3-5. Estou confirmando após a posição Elefa, direto Nítibo, e intercepta pelo 2-1. 3-0, autorizou para Confins decolando da 1-0, com a primeira curva à direita. Arbor Elefa, intercepta de forma de 2-1. Após a Elefa, rua Nítibo, 5564, transponder o controle 1935. Para o gol 1093. 1093. Saída Arbor Elefa, após Elefa direto Nítibo, onde intercepta o peso 1-2-1, após conforme rota prevista no plano de voo. A saída é Arbor Elefa Nítibo, onde vai interceptar a uniforme do Lu 2-1. Sim, o voo 1093, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento no gate 1-0. Gente, reportado. Azul Alfa e Uniforme, prossiga. Alfa e Uniforme, todos os atendentes para reboque do bate 6 para o bate 1, posição número 1. Gente, aguarde. O Alfa e Uniforme, confio o sol? Na curva, sol. Confio? Aguardando para o início do reboque. Por favor, Alfa Yankee Uniforme, aguarde para o início do reboque. Do reboque, copiou? Ok, aguardar para o início do reboque. Se havia Índia, você pode chamar a torre 1-1-8, posição 1-9-5, altímetro 1-0-1-1, no bom voo. Oceané 6-1-1 para o parque, alterna Guarulhos, alçado no 7 a bordo, 3 horas e 5 minutos. 1-4-7 a bordo. Gente, taxi via Apache 1 no Índia, como número 2, seguindo a frente Embraer da Azul. Chama a Tui 1-1-8, posição 9-5, posso esperar o QNH 1-0-1-1, bom voo. Né, 2-1-1, taxi Apache, número 2, taxi Azul, posso esperar o 0-1-1, posso esperar o 0-1-1, 1260-1288, Recife 6225, bom trabalho, obrigado. Azul 2775, desça via para 2010, altímetro 90 no 1, autorizada sinal do procedimento em LL X-Ray, pista no 0, chame estabilizado. E a 2000 pés, reportamento estabilizado, X-Ray Azul 2775. 2 Salvador, cordial bom dia, passaria do 2229, transfere, seguinte da Delta. Passaria do 2229, SN identificação, chegada na área autorizada, chame o caminhão ideal de descida, QNH101 em Salvador. Ok, identificou, no 011, haveria possibilidade de voarmos posição ITAP? Posso, 360. Gente, autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, decolada 1-0 com primeira curva à direita na saída da Eulia da Morte. Eu 1-0 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5543 e controle em 199-3. Autorizado São Paulo Congonhas, nível de voo 360, decolada 1-0 no perfil da Eulia da Morte. A primeira aerovia será Antezulu 1-0, o base. 5543 transponde, controle 119-35, da 3601 no 03. Confirmando 5543 no transponde. 5543 transponde, da 31-3601. Para 3601 no protegimento, corre até a parte pronto para o pushback acionamento. Cortará, da 3601. Controle, voo 999. Prossiga. Gente, mantenha a estar até a posição pelo, após a posição pelo, voe para a réplica 366 para realizar o procedimento de IS Wings da pistola 0. Gente, vai manter a chegada até pelo, após a posição pelo, que é a réplica 366, gol 9959. Salvador 201, se eu encontrei ele 1935. Sim. É 219, Lima tem que ser 1-0. Informou que devido a ser do embreio do azul, a mesma que o senhor irá aguardar a dentro de 2 minutos. Se tiver questão, pode estar. Passa no controle azul. Gente, controle 1935. 1935. Controle azul 4201. Eu sou 4201, no contato radar, para o nível de voo 320. Após correção na presente, vou direto à posição Leda, 4201 da azul. Na presente, direto Leda, azul 4201. Azul 2775, estabilizado no localizador. Azul 9975, completa final, chame torre, frequência 118, decimal 95. 1895, azul 2775. Gol 9959, desça via para 2500 pés, 9959. Após a posição pelo, voe de rápido 366 e reporte, passando de rápido 366, para final do procedimento LSI. aqui da pista 20. Sim, Tecnologia 2500, após pelo vai voar Serra Vida 366, reportará voo 9959. É 211, autorizado a decolagem de Sistema 0, vento 050 graus 04 nós. Alfim, aqui o uniforme autorizado, ingresso até o gate 01, no reporte finalizando o reporte. Ok, vou voltar para o teste. Do 4201, apenas para informação, é um tráfego da companhia nessa posição de 2 horas a 20 milhas, aproximadamente 20 milhas, é um Alfa Tango 72, mantendo nível de 1 na 40. Se for necessário efetuar desvios, efetue-os pela esquerda, devido à aeronave informada. Ah, poxa, se for fazer desvio, eu farei pela esquerda, no da APR. Obrigado. Salvador, bom dia, Sônia Renda, estou no terceiro da El. Chama 611, contato radar, acima para o nível de voo 360, via saída da El. Salve, ótimo, voo 360, via saída da El, Sônia Renda, estou no. Deixa via para 2 mil pés, correção, para 3 mil pés, 2229 para passarela. 3 mil pés, passarela, descendo. Finalizando o reboque no gate 01. Romeu 49, acima de identificação, chegada a ponte autorizada, desce para 4 mil pés, que nem a Dauna 01. Chegou para lançar o solo. November 8520 Lima. Confirma a parte que se encontra a pista que decola e informa que a transição está com forte ruído. Gente, confirma a radial e distanciar do destino. Sando Serra Vito 366, Gol 9959. 9959 da Gol, completa final do procedimento, chame pelo Salvador frequência 18.95. Oi Salvador, 18.95, Gol 9959. Mantém escuta guardada. Em esquina da 101, autorizado o sinal do procedimento de aliança que se repita no 0, chama estabilizado. Sim, descendo 2000, 1011, vai reportar estabilizado, pastor. 101, não faz a passagem do Boeing 737, já livrando a retaguarda, inicia o pushback e reporte site. localizado pouso, pista 10, o vento 040 graus 059. O ajuste altímetro na 011. Autorizado pouso, pista 10, ajuste no 011, voo 9959. Bom dia, 865, próximo aposto 0. 865, mantém posto 0 no 0. 63, informação Delta, confere. Prepara a saída da número 2 para a copa. Prepara a Delta. Gente, bom dia. Autorizado, reporte táxi. Reportado. Errado. Mantenha o nível de voo no 40, chame o controle de áudio de frequência no 20, décima 1. 20, Letra final do procedimento, chame por salvador, frequência no 8, decimal 9. 18, 9, 5, obrigado. E passaria do 2229 estabilizado. 2229, existe no 011, continua aproximação, número 2 para pouso. Guardando, professor. Passareiro passando externo, baixar trabalho. Ok, continua a aproximação, agora no pista livre, passareiro 229. Vai ver. 9963, autorizado Galeão, 380, decola pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume, depois rota do plano, transponder 5004, controle 119.35. 9963, você já vai se conhecer, após transporte pushback, estacionamento no 08. Max chegou 9093, 3 horas de autonomia, 170 Campinas. Thanks. teve a parte 1 no Índia, ponto de espera chamado 1198.95, altímetro 1001. Só corrigindo, inicialmente autorizado somente até através do gate 06, reponte com as 1 no través. Continuará no através do gate 06, gol 1093. Salvador, bom dia, gol 9959. Gol 9959, bom dia, táxi 500 via Alfa, reporte antes da Juliette. Sim, táxi de Alfa, vai reportar antes da Juliette, gol 9959. Táxi do TAN 3601, 161 a bordo, está com 5 horas, alternativa Brasil. Vai. Cruzado, pouso, passarão. 01, bom voo. Índia, 295, TAN 3601. Voo 9093 é autorizado em táxi via parte 1 no Índia, como número 2, prossegue correção, seguindo a frente o Airbus da TAM, no ponto de espera 1895, bom voo. Gente, vai prosseguir via parte 1 no Índia, seguindo o Airbus da TAM 1895, ponto de espera, voo 1093. Obrigado e até a volta. Número 49, deixa via para 2000 pés, Kenia da 1-0 no 1, autorizada a final do procedimento e ele é o sexy rei, pista no 0, chama estabilizado. Descendo via, usado o procedimento SE, para estabilizar o volume de patamar. São 3601, ponte de espera da 10, pronto. Na Lima tem que ser 1-0. Lima 1-0, tá 3601. Após a passagem do Boeing da companhia, ingressa via Juliette para o gate 03. Gente, após a passagem do gol, ingressa Juliette para o 03, gol 9959. 520 Lima, copia. Autorizado Serra, Quebec, Zulu, no nível 065, decola da 17 com primeira curva direita do corredor Axé, restrito inicialmente no 1000 pés, aguardando liberação do controle para estender para o 065. Transponder 5001, no controle em 119.3. Solo passarelo 2229, se livrou na sua escuta. 59. Decolagem, pistão no zero, tá 3601. Paulo, passageiro 2229, levou uma transcurso. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, é reporte. Número 8520 Lima, copiou o som. É o transponder é 5001. Oi, Salvador, bati o gol no 093, pode esperar, dá no 0, está pronto para decolagem. 093, Lima tem campeão no 0. A Lima tem 1-0, gol no 093. Gente, protegimento correto, confirma o problema. Gente, para acionamento e táxi, chama a torre 1198.95, altímetro 1011. 1198.95. Se possível, faça um check rádio, que a sua transmissão está muito chiada. Clareza 2 na transmissão. 301, decolada 55, sem controle, Salvador 119-135. 19-135, bom dia, obrigado. 3601. Alô, Salvador, bom dia, Rio 5973, 500 da Delta para o Recife 3.5. Rio 5973, informação Delta, confere, número 2 para qualquer mais. Aguarde, número 2. Então, 3890, confirma. Pro de Leuta, então, 3609. Rio 5973, confirma. Autorizado, Recife nível 370, decola da 110, com primeira curva à esquerda na saída Pufa, Jamo, após Jamo Caju. Transponder 5021, controle 119.35. A primeira aerovia que intercepta é o peso 17, após conforme rota prevista no plano de voo. Coronamento 9, Regíssima 011, você se aproxima de Sangue, está livre. Já, Salvador. Então, 35197, aguarda um minuto, copo informação Delta em curso. Prepara agora. Sim. 865, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterno 28.8. 260-128, bom dia. 865. Bom dia. Rona 0935, Salvador 1193. 0939. Rona 149, autorizado com o sistema 0, vento 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Brasília 360, decola da pista 90, com curva direita, saída Arbor, Smith Foyer, Lessa. Operador 17, SK9 5570, controle 1119, Smith Foyer, 5570. 3597, que eu tenho reporte, reporte para o Salvador, gol 9963, 28, por Autorizado, reporte o TEC. Autorizado para a 08520 para acionamento de táxi, corre em 118.95. Todos os óleos com aeronave já no ponto de espera. Para o táxi, o senhor teria que solicitar a autorização da torre. Chame para a decolagem, torre em 118.95. Está 3601. 520 Lima, a linha e mantém cabeceira 10, quase pronta para decolagem. Como que deveria ter solicitado a autorização para o táxi? Tem, cabeceira 107, reporte pronto para decolagem.

autonomia 3:30, alternando com fim. Taxi via Índia, ponto de espera chamado em 1-8, decimal 95, altímetro 1-0, 1-1, bom voo. 1-0, 1-1, via Taxi via Índia, torre em 1-8, decimal 95, Monte Abaixo, Taxi 597. O 649 faz a passagem do bonde da companhia, ingressa via direto para o gate 06.